vai jorrar. Se um grão de mostarda for a sua fé, falarás ao monte e ele atenderá. O anjo de Deus ninguém pode impedir. Cale-se o homem quando Deus falar. Queira ou não queira, o mundo vai ouvir. Não há Deus maior que o nosso Deus Jeová. De sua forte proteção. Paulo e Silas, presos por amor a Cristo, quando Deus os céus louvava, foram livres da prisão. O mar vai se abrir, você irá passar. Vida rocha, água doce vai jorrar. Se um grão de mostarda for a tua fé, falarás ao monte e ele atenderá. O anjo de Deus ninguém pode impedir. Cale-se o homem quando Deus falar. Queira ou não queira, o mundo vai ouvir. Não há Deus maior que o nosso Deus Jeová. O mar vai se abrir, você irá passar. E da rocha água doce vai jorrar. Se um grão de mostarda for a tua fé, falarás ao monte e ele atenderá. O agir de Deus ninguém pode impedir. Cale-se o homem quando Deus falar. Queira ou não queira, o mundo vai ouvir. Não há Deus maior que o nosso Deus Jeová. Não há Deus maior que o nosso Deus.